O tema da palestra de hoje é viver um dia de cada vez. Será que nós vivemos um dia de cada vez? Será que nós não voltamos muitas vezes ao passado sem termos, vamos dizer assim, motivação para o nosso crescimento? Será que nós nos projetamos muito para o futuro, vivendo uma insegurança que não resolve nada? Para a gente falar sobre isso, eu busquei nesse livro O Caminho da Tranquilidade, da Dalai Lama, uns dois ou três textozinhos, para que a gente possa realmente, através das palavras de um ser como o Dalai Lama, que é exemplo, né, que a gente vê a paz, a tranquilidade, que realmente eles sabem viver um dia de cada vez, que a gente possa refletir um pouco. Certamente, né, bons conselhos. A prática da paciência traz uma estabilidade emocional que não só nos faz mais fortes mental e espiritualmente, como mais saudáveis fisicamente. Então, o primeiro conselho, a prática da paciência. Será que nós, até nos acontecimentos futuros que projetamos, temos a paciência? Se não temos, é o inverso disso. Nos torna fracos e doentes. Sem dúvida, atribuo a boa saúde de que desfruto a uma mente em geral calma e serena. Tem mente calma e serena? Quem vive se preocupando com o que disseram dele, com os projetos futuros que talvez não cheguem? Entretanto, o benefício mais importante da paciência consiste em sua ação como um antídoto poderoso ao mal da raiva, a maior ameaça à nossa paz interior e, consequentemente, à nossa felicidade. Ou seja, quando não dão as coisas certas, que a gente fica revoltado, vem a raiva, não é verdade? Que acaba com a nossa paz interior, que acaba com a nossa felicidade. E que não vale a pena. A paciência é o melhor recurso de que dispomos para nos defendermos inteiramente dos efeitos destrutivos da raiva. Pensem bem, a riqueza não protege ninguém da raiva. Nem a educação, por mais talentosa e inteligente que a pessoa seja. A lei, muito menos, pode ser de qualquer ajuda. E a fama é inútil. Só a proteção interior do autocontrole paciente evita que experimentemos o tumulto das emoções e pensamentos negativos. Também quem quer fama vive uma intranquilidade e vive lá na frente. Não vive o agora. Mas se a gente fala nisso, não pode também admitir que nós tenhamos que cruzar os braços e não fazermos nada. Vivermos hoje. Viver o hoje, a cada dia, não implica na nossa inutilidade, na nossa falta de ação. Implica em fazermos aquilo que é possível hoje, também para que tenhamos um bom futuro. Exemplo, se nós investimos hoje no nosso conhecimento espiritual e no nosso trabalho, dentro da regra divina de que a cada um segundo suas obras, buscai o reino de Deus e sua justiça e o resto será dado por acréscimo, você vai ter um bom futuro. Mas é preciso que hoje você faça. Muitas vezes deixamos as nossas ações dentro da norma da preguiça para amanhã, para depois, para não sei quando. E aí a nossa intranquilidade de vivenciarmos as fantasias e não hoje também se torna emergente e prejudicial. Então o Dalai Lama diz assim, ó, a preguiça interrompe o progresso de nossa prática espiritual. De trabalhar, até a nossa região não tem tanta preguiça, né? De uma forma geral. os nossos cabelos brancos, vamos dizer assim, né? Porque hoje tem uma juventude aí que está criada até nisso, preguiçosa, né? Mas as nossas questões espirituais, muito mais. Podemos ser ludibriados, enganados, por três formas de preguiça. Olhem só. Vamos ver em qual é que a gente se classifica. E se classifica nas três, talvez. A preguiça que se manifesta como indolência, que é o desejo de adiar. Deixa para amanhã. Ah, depois eu faço. Poxa vida, tem que fazer hoje? A preguiça que se manifesta como sentimento de inferioridade, que é duvidar da própria capacidade. Aí eu faria, mas não dá certo comigo, não dá, eu não sou capaz. Não, mas será que adianta mesmo? Será que eu vou conseguir? Olha que a gente atende de gente assim. Ah, mas será que eu vou conseguir? Mas eu não consigo. Aqui o Dalai Lama está colocando isso como a preguiça da inferioridade. É o sentimento de inferioridade, que até isso nos anula. A preguiça de duvidar da própria capacidade. Hã? Que é essa da inferioridade. E a preguiça que se manifesta com a adoção de atitudes negativas, que é dedicar um esforço excessivo àquilo que não é virtude. Ao invés de nós olharmos os nossos potenciais, as nossas capacidades, né, nós olhamos tudo quanto é negatividade. E por nossa negatividade, de não acreditarmos em nós mesmos, não fazemos. Então, para também vivermos um dia de cada vez, é preciso que a gente analise essas formas da inutilidade, da não ação, né? Para que a gente possa estar tranquilo que o nosso futuro está bem, como assim, vai ficar bem. Pode ter problemas? Pode ter problemas. Mas também, como nós vivermos um dia de cada vez hoje, sem termos ideais. Não é verdade? E ter ideais não significa não viver o dia de hoje. Porque como nós falamos, se nós precisamos plantar para colher, temos que ter ideais. Nem que seja o ideal da minha evolução espiritual somente. É muito pouco. No conceito, só olhar a parte, né, do espírito, porque nós estamos no mundo material e nós precisamos também dessa evolução, embora tudo é dado por acréscimo, né? Mas veja só o que a Dalai Lama fala sobre os sonhos, ó. O que mais nos incomoda é ver os nossos sonhos frustrados. Mas permanecer no desânimo não ajuda em nada para a concretização desses sonhos. Se ficamos assim, nem vamos em busca dos nossos sonhos, nem recuperamos o bom humor. E aqui é um elemento importantíssimo, que é o bom humor. Se você tem esperanças, ideais, etc., vai trabalhando, né, você se conhece através da meditação que ele coloca aqui, quanto é importante isso, porque aí você realmente se reconhece a sua força interior e não vive no mundo do exterior apenas, que nós somos estimulados extremamente a viver. Tanto é que muitas vezes nós duvidamos que somos até espíritos eternos. Parece que acreditamos, mas no final mesmo, vivemos como quem pensa que, ó, depois que chegou ali na frente o desencarne, acabou. Porque senão nós teríamos certamente outro tipo de atitude, né? Então, esse estado de confusão, se nós não tivermos realmente vivendo no nosso dia a dia, no bom humor também, propício ao crescimento da ira, é muito perigoso. Temos de nos esforçar em não permitir que a nossa serenidade seja perturbada. Porque viver o dia de hoje é também viver serenamente. Porque viver o nosso dia de hoje, uma confusão, uma balbúrdia, é não viver, não é verdade? O que nós buscamos na essência? Todos nós. Não buscamos a paz, a serenidade, o bem-estar, o prazer? Quem de nós não busca isso? Duvido que alguém adora ficar com raiva, conscientemente. Que alguém adora ter problema, perturbação, não ter perspectiva de vida, não ter sonhos, não ter ideais, não ter nada. Alguém gosta disso? Não dá, né? Quer estejamos vivenciando um grande sofrimento, ou já o tenhamos experimentado, não há razão para alimentarmos o sentimento de infelicidade. Viver equilibradamente e ser feliz é um desafio, uma aventura, vamos dizer assim, para corajosos. Ser triste, deprimido, queixoso, olha, é fácil. Para baixo, aquela coisa, né? Não tenho motivo para sorrir. Mas como é fácil isso? Não é fácil. Tem dias que você levanta de mau humor, parece que alguma coisa deu errado, um sonho talvez meio confuso de noite. Não acontece para vocês? Acontece para mim. E aí eu penso assim, se eu ficar vivenciando isto, eu vou levar meu dia inteiro assim. Senhor, para aí. Não tem motivo para isso. Para que eu vou ficar fazendo isso? Então já pego o que eu tenho que fazer, tenho que me animar, sei lá, tomo um café, tomo um ar, boto uma música, alguma coisa faz. Mas é atitude de corajosos. Porque ficar em cima daquilo, né? Como eu vi uma cena hoje, né, de uma adolescente assim, que me impressionou. Digo, como pode a gente arrumar? Desculpa, estava meio chovendo, então entrou no carro e teve que dar uma corridinha na rua para entrar no carro. E estava com o guarda-chuva, né? Chegou, se jogou o guarda-chuva, tirou dentro do carro. Aí o pai e a mãe dela chamou a atenção, né? Poxa, tive que correr. Virou um troço. Quer dizer, eu posso fazer da minha vida o caos. Claro que é uma adolescente, tem muito para aprender ainda, né? Mas assim nos comportamos muitas vezes nós, já adultos também, né? Uma outra senhora nos consultou, né? Na casa espírita. E ela tinha um problema com um familiar deficiente, né? E ela vivia com medo. Não só por isso. Mas porque ele disse, que agora tem meu pai e minha mãe, está cuidando dele, mas depois posso ser eu. Então ela vivia perturbada a vida, porque depois, de repente, ele tinha que ser ela que fosse cuidar o familiar. Tudo bem. Até uma coisa complicada é. Mas vai saber ali na frente. Se essa pessoa não já desencarna amanhã, se ela não desencarna agora, para que viver esses medos? Só que tem uma coisa, gente. A gente pensa assim, poxa vida, né? Essa pessoa vivendo aquele sofrimento porque tinha que cuidar de um familiar que era deficiente. Pô, que coração duro. Não. Não é isso. Ela é assim e por isso arrumou essa desculpa, porque é uma pessoa legal, eu conheço e eu acho que é assim. Ela ajuda, faz um caminhão de coisas para ajudar a cuidar disso. Ela tem coração bom, mas acontece que ela é assim, então ela arrumou essa desculpa. Se não tivesse isso, ela era uma outra coisa. Porque aquilo é interior. Então o problema não é o que a gente faz ou pensa, né? O problema é o que a gente é. Então, se você tiver uma amuleta, vamos dizer assim, para arrumar uma desculpa, você fica em cima daquilo. Mas se não tivesse isso, você arrumava outra. Pode ter certeza. Porque você é assim, quem tem que mudar é você. Então, ela não é uma pessoa ruim. Simplesmente está arrumando como amuleta, né, essa questão aí. Então, realmente não vai viver o dia de hoje. Vai viver com medos, com problemas para o futuro. quando na verdade poderia viver melhor hoje.